Julia Contact de Patrick, Flávio, está de level 350 vai a bomba. Level 350 vai a bomba, pode chegar na 020. Salvador, boa noite, Azul 9541, autorização Ilhéus 200. Quem tá pronto pra copo, 951? Afirmativo. Autorizou 2024, antes da Juliette. 2284, esquerda pra remota, 1-2. Remoto no 2. Esquerda pra 1-2, é 2-4. Porque o Azul 951 tá autorizado, então, ele é os 200, via Golfo 677, decola da 1-0. Curva à direita, saída da EL, transição coral, aciona 5541 e o controle frequência 120 desse pau 8. Autorizado, ele é os 200 pela Golfo 677. Cola da 10, curva direita da EL, transição coral. 5541, transponder 208, controle. 9541. Obrigado. Sinais de aproximação para Salvador. Informe Salvador para visão nos mínimos, sem chuva. Pode confirmar para o Gol 972? Confirma o Gol 972 da torre, nos informou. Salvador opera visual nos mínimos, sem chuva. Visual nos mínimos, tá? Boa nota. Controle Portugal, 020, I have to head north in order to avoid. Go ahead. Hey, Portugal, 020, we have to make heading 350 in order to avoid weather. Portugal 020, confirmo? Afirmativo, necessitamos manter por mais cerca de 10, 15 milhas, heading 350 para evitar a formação. 3020. Acionado, 3 a bordo para o táxi. Ciência Lima, vai decolar da 107, está ali o táxi, vai decolar da 107. Com curva à esquerda, circuito 17, aciona o código 0121 para toque remetido. Aciona pronto para decolar. 0121 no transponder. Montanha vai reportar ingresso na pista para 17. Circuito padrão, curva pela esquerda para decolar. É, reporte pronto para ingresso. Reportará. No 172, desça até 3 mil pés, o que é legal no 0, no meio. 3 até 23, gol, 172. Autorizado, eu posso alinhar de pronto 17, Lima. Corona 098 está pronto para o táxi, temos 124 a bordo, alterna Marcel com 2 horas e meia de autonomia. Autorizado à direita, chama pronto para decolagem com espera, 098. Livre táxi, vai apontar com espera pronto. Portugal, 020, procedente do GB7 Santos. Estabilizou o azul 4062, no 8 decimal 95. 2462. O azul 4062, estabilizado. O 098 está pronto e a linha decola separada. O 098 autorizado a alinhar e decolar de imediato, o vento é 330 graus, 02 nós. Está variável com 2 nós, hoje 1015. Ok, sem problemas, a linha decola da 10, voo 10. Bom, Salvador, azul 4062, estabilizado. 4062, continue a aproximação, agora no pistoleiro. O Serra Lima vai manter a cabeceira no 7 aguardando instruções. .206, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós, ajuste no zero, no 5. Reativo, 098, decolado ao 55, controle de zero, confirmando 1208. 208, bom trabalho. Controle igual no 098. 1098, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 098. É Portugal 020, consegue-se Recife Center, 125, décimo 45, disponível 126, décimo 85. 125, 45, 85, 020. Boa noite, obrigado. Serra Lima, visual com a aeronave da Azul na curtíssima da 10, embreia 190. Após a mesma, autorizado de iniciar a decolagem da 107, aguardando sob o farol de Itapuã, instruções para o cruzamento do campo final da 107. O vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 5. Aguarda a passagem. Afirmativo. Está livre da 1 no 7. O vento variável com 2 nós. Puxa, estacionamento azul 9541. 541, aguardo um minuto. Escuta. Quilo Ceará, me informa o Boeing da Gol, 2 minutos no marcador externo. Salvador, Gol 1172, meia milha do marcador externo, baixado e travado. 1172, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua aguardando, Gol 1172. 4062, direita 121 no 1 no solo. Lima adequada 57, mantenha a vertical do farol de Itapuã, com 3 linhas zeros pela sua esquerda, sem interferir com a final da 1-0. Positivo, vertical de Itapuã, curva esquerda. Com curvas à esquerda, aquilo se relema. Livre pouso, 1172, dá Gol. O vento variava com 2 nós, hoje 1015. Livre pouso, Gol 1172, 1015. Azul 9541, transfere agora solo no 211, tá livre pro spec no 09. 211, livre pouso, 954. O que você lembra da visão para a nacional da 1-7, da 1-0? Vem como prosseguir com o número 2? A retaguarda do tráfego está autorizado. O que o Serra Lima, mantendo a distância de segurança, separação, proa norte, reporte girando base final da 1-7. Proa norte, visual com a aeronave, reporte da base para final da 1-7, que ele Serra Lima. Aquele Serra Lima vai girar a base para final. Presente, reporte embaixo travado, Serra Lima. Tá presente, tá baixado e travado, aquele Serra Lima. Vitor KRMT 997, vento variável com 2 nós, hoje no 095. Reporte arremetendo. Livre toca arremetida, reportará arremetendo, aquele Serra Lima. Controle, é possível coordenar a proa de Zebra, Cipar, o Gol 1098, para evitar a formação? Aguarde, Gol 098. Autorizado o táxi até ponto de espera da 1-0, torre no 895, ajuste 1-0, 95, 9541 da Azul. Sempre táxi até ponto de espera da 1-0, 1895, Azul, 954. Cima 85. Obrigado, senhor Morante. O 172 ligou na sua escuta. 1172, Alfa Kilo Pat 3, meia dúzia Romeu, a posição. Alfa Kilo Pat 3, meia dúzia Romeu, a posição. Gol 1172. 4062 da Azul, é 7 Lima a sua posição. 7 Lima ficou para trás aqui. É uma das últimas posições do pátio. Ah, na frente eu já vi, obrigado. Prometeu, Kilo Serra Lima. Cliente esquerda, confirmando direita, base pela direita, final da 7, reporte girando base. Cliente Kilo Serra Lima, curva direita, autorizado base pela direita, reportará na base Kilo Serra Lima. Azul 9541 no ponto de espera da 10. Salvador, muito boa noite, azul 4959. 0015, atento à aeronave efetuando toque arremetido no circuito da 17. Gente, a linda cola da 10, azul 9541 no estado. Boa noite, azul 4959. 4959, retorna sua aluna 211, por gentileza. 211. Azul 4959, solo voltando. Ok, tá. O apelido é o Sonfim? Ah, tem aqui, tá. Sete. Repórter lá, remetendo, aquilo se arrema. Fez uma transcrição. Autorizado então o Ilhéus via Golf 677, restante conforme, nível 140, saída Coral, decolada 10 direita, 5503 código 1208 controle. Está autorizado então o Ilhéus via 140, a Golf 677, saída perfil Coral, decolada 10 com curva direita, 03 do transponder, 1208 controle. Correto, chama pronto, pushback acionamento, parte 3. Chamarei quando pronto, né? Sou 408. 208, boa. Controle Salvador, azul 9541. Decolagem, curva nível de voo 200, saída Coral. 200 da El Coral, azul 9541. Azul 9541, autorizado direto Coral. Direto Coral 9541. Tocou, remeteu, dá no 7, Kilo Serra Lima. Direita, direita, reporte giro na base final da 17. Direita, reporta na base da 17, que é do Serra Lima. Vai girar a base para a final da 17 com o trem baixado e checado, pouso final. Rete livre pouso. Vento variável com 1 nó, vai destino 095, cruz Serra Lima. Lima. Azul 9541, chameou o centro, Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 25 na antena, 3325, 954. Thank you. Salvador, muito bom dia, passarinho 2231 no centro da Charlie. Passaredo 2231, autorizado barreiras via DCT VATAP, Whisky 42, Whisky 42 após Lapa, o restante conforme. Nível 160, na saída Momo após VATAP, decolada da pista 10 com curva à esquerda. O código é o 5545 e o controle 1208. Ativo. Autorizado barreiras 160, rota é VATAP e Whisky 42 LAP após conforme. Recordando 10 com primeiro curva esquerda no perfil da Momo, transição VATAP 5545 ao transponder, o controle 208, 2231. Correto, chama pronto. Parte 3, passaredo. Confirma? Solicita acionamento dos motores. Marque caliente. Por conta e risco no patch 3, chame para pushback o 4959. Pois é, por conta e risco, pode chamar para o 49, informação no patch 3. Alpha Ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. From apron number 3 to gate number 10, apron number 1, that's correct? Well, the company had informed gate 11, but we could take it to gate 10 if that's the proper gate that's been authorized. No, I was just confirming, I didn't hear you. Gate 11. So, you are clear to start initiate your tow, report before entering in main apron, okay? Okay, understood. Report before entering in apron 1, American 230. Quebec Azul 4959. American 230, maintain position. Holding position. 4959, livre no Patch Station Taxi. Sir, push the portal test, 4959. America 220, we have an aircraft calling for push back and start in apron number 3. Wait just 2 minutes until the aircraft have left the apron number 3, then you are going to be clear to start your tow. Understood, holding position here, American 220. Agora é o 2231, dá pra fazer o quê? Prossigo. Passa a informação, não cumpre o... a restrição da subida, ok? Sim, a gente vai manter 3.000 até 2.5 milhas. Salvador, bota 3891, centro da tarde. 3891, autorizada a China da Bons, que desça para 4000 pés, que é legal no 095. 4000 no 095, pois é, pro de pelo de Duna, para 3891. Foi Bons inicialmente, na 3891, tem uma aeronave para decolagem na saída bomba. Pela de entendeu? Bom, que é isso? Bom. Bom, bom, graças a Deus, autorizado o táxi até o ponto de esperada 1-0, torre 1-895, ajuste 1-0, 1-5, azul 4959. Ok, livre táxi até o ponto de espera 1-0, laxa 2-895, agora com 1-5, azul 4959. Now we are clear. Report before entering main apron. Okay, report before entering main apron 1, American 220. Dois, boa noite. Boa noite, 4959, para a sua ponte zero, fecha pronto. 4959, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 060 graus 02 nós, o ajuste no 0, no 5, piso no 0, molhado. E o decolagem é 1-0, azul 49. Azul 4959, decolado aos 38, controle 1208. 308, boa noite, 4959. Azul 4959. Azul 4959, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 140, saída coral, autorizado direto coral. Voo 140, saída coral, autorizado direto pro de coral, 4959. America 230, you are clear to stand number 11, report. Finishing tow. 3891, autorizado Duna 2000 pés, que é Gama 095, autorizado final do procedimento TLS X3, após estabilizado no localizador. O C3291 está autorizado para o procedimento. Informa que não é possível curvar a esquerda agora, mas 10 milhas para Duna 2000 pés. A gente está 3891.